Vai, vai. Reparação. Da África, Brasil, assassino. Fiasco, é nóis. Reparação. Convoco a nação. Reparação. Quilombo político militar contra a escravidão. Reparar. Construímos pontes, grandes construções. Se protegendo de nós mesmos pra defender barões. As favelas do Brasil afora é resistência. Zumbi é só orgulho, é consciência. Já a lei do ventre livre oficializou os meninos de rua. Pra essa doença não existe cura. Tem coragem. E os que morreram por nós. Tem liberdade. E os que ouvem nossa voz. Comércio ilegal de corpos e almas. Degradação física e moral. Democracia disfarçada. O maior tráfico da história da humanidade. Do Pacífico cordial europeu. De mau caráter. Quatro séculos de discursos manifestos. São só reformas sociais que aumentam seus impérios. Senhores contrabandistas, tudo fica como antes. Crime acusa os católicos e os protestantes. E ali estava ele, de pé no auditório. Salvas Brasil, o contraditório. Guerreiro milenar, época das colheitas. Do parte da vida rap representa reparação. Combatendo a pobreza. Guerreiro milenar, época das colheitas. Do parte da vida rap representa reparação. Procedendo as riquezas. Bate tabaco, bate alma, sacode povo. Poder luminoso, branco, africano, índio, mouro. Bate tabaco, bate alma, sacode povo. Poder luminoso, branco, africano, índio, mouro. Reparação, história, luta, resistência. Realidade, invencível, o mito, uma lenda. Origem, vitória, mistura, se faça. Aqui tem memória, cultura, tem raça. Tem a ponte do massa, macumba, futebol. Tem a ponte da cachaça, que zomba, pipicerol. Bagunça, criança, suando na calçada. Leva amor, a vida é rara, assim falam da quebrada. Zumbi, Anastácia, Lampião, cangaceiro, Tupi, Luiz Gonzaga, Jackson, do pandeiro. Toca discos, são tambores, ritualizando as tribos. Reparação para a nação e aos oprimidos. Milenar, época das colheitas. Do tarde da vida rap representa reparação. Combatendo a pobreza. Eu milenar, época das colheitas. Do tarde da vida rap representa reparação. Cancelando as riquezas. Reparação dos erros do passado que estão presentes. Cultivando tradições que é da nossa gente. Da riqueza dos povos, registrando as memórias. Escambo periférico, a base da troca. O rap orienta, o hip hop educa. O conhecimento abre a cuca, a origem é a busca. Terra dos homens livres, guerreiros da verdade. Reestruturação cultural, reconstruindo palmares. A revolução dos caifases retomada. Abolicionista invadindo as cidades. Rap party, a opressão. Os escravistas dizem que a Amazônia está numa paída. Favela quilombolizada, lutando por cotas. Pra que prova, sou um quilombola. A própria prova, sabemos o que foi plantado e qual foi o chão. É época das colheitas, irmão. Reparação. Guerreiro milenar, época das colheitas. Do tarde da vida rap representa reparação. Combatendo a pobreza. Guerreiro milenar, época das colheitas. Do tarde da vida rap representa reparação. Transcendendo as riquezas. Aê, cê não tá ligado, moro, mano. A reparação, ela tem que vir do seu coração. Do coração. Se não for assim, não existe reparação, João. Vai olhar pro mundão, vai falar o quê? Quer saber de quê? Cê não sabe de nada. Olha pra você mesmo. Pra você mesmo. Reparação.